Éden, os jardins da Babilônia. Eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Porque quem não chora daqui, não mama dali, diz o ditado. Quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus dedos são de aço. Pra pedir silêncio, eu berro. Pra fazer barulho, eu mesma faço. Ou não, pegar fogo nunca foi atração de circo. Mas de qualquer maneira pode ser caloroso espetáculo. Chora daqui e o show não para. E apesar dos pesares do mundo, segurar essa barra. Minha saúde não é de ferro, não é não, mas os dedos são de aço. Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho eu mesma faço. Oh não. Resolvi botar as asas pra fora. Porque quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodam.